Gomorra nem Sodoma. Não é Egito nem a Babilônia. Aqui é Aparecida, Aparecida de Goiânia. Não é Gomorra nem Sodoma. Não é Egito nem a Babilônia. Aqui é Aparecida, Aparecida de Goiânia. Tenho fé no futuro porque agora tá mal. Periferia, favela, subúrbio, reduto marginal. Submundo, gueto, buraco, quebradas, considerados morro, fim do mundo. Pai desesperado, mãe chorando, filho sem futuro. Epidemias, misérias, descasos e violência fora do normal. Consequência política, maldito projeto social. Rapidez da solução na moradia, no país, cidade livre. Mansões, Tiradentes, gente amontoada, infeliz. Sem saúde, segurança, nem sequer educação. O crime na crescente, medo na população. Atitude boa e má, aqui não falta o pivete. A piveta carrega drogas e armas na barriga. Gravidez não desejada, o filho não planejado. E o crescimento é desacelerado. Os deveres são pagos, não são cumpridos à altura. É desviada a usura que seria destinada à nossa estrutura. Então pagamos impostos e uma pá de tributos, ou o direito a se calar com a falta de tudo. Pois não me calo, eu falo, eu tenho fé no futuro. Sinto na pele, desabafo, disparo, como é o meu mundo. Sofrido, cabuloso, pontes caídas, mal construídas no subúrbio. Descaso total, o crime tá a mil graus. Isso daqui é uma guerra com consequências sem fim. Infelizmente, aqui na periferia é assim. No país que comove milhões e milhões em más situações. São milhares no gueto, outros milhares em prisões. Cê paga o CPP ao redor 500 mil cidadãos. Aqui é triste, a situação de muitos homens é gritante. A destruição, o desemprego e a fome. Ana Rosa, Planície, Itamaraty, a seguir, Val das Pombas, até o Meia Ponte os consome. Pra dar boa vida aos filhos, os pais são capazes de tudo. É enfrentar os perigos e se tornar a maldade do mundo. Do submundo ao fracasso, à escuridão. Somos aqui maioria, de manhã na superlotação. À tardidinha, hora de horas, esmagados no busão. Superamos muitas vezes a situação sobre a questão da sobrevivência. A parte perdida da cidade em decadência. Fundo do poço, poções de violência. Miséria, descaso, frustração e fracasso. Alto índice de mortalidade, loucura, suicídio. Muita coragem e heroísmo. Viver essa verdade, quem dera alta sociedade viver assim. Não teria essa coragem. Da Vila Brasília ao Rosado Sul, é melhor ter coragem. É tenso clima da cidade, do Jardim dos Ipês ao Parque Trindade. Não é Gomorra nem Sodoma. Não é Egito nem a Babilônia. Aqui é Aparecida, Aparecida de Goiânia. Não é Gomorra nem Sodoma. Não é Egito nem a Babilônia. Aqui é Aparecida, Aparecida de Goiânia. Nasci aqui, não vou fugir. Tento o melhor possível pra mim sobressair. Rosado Sul é bem ali, Belo Horizonte, vamos aí. Pisou na bola, no Serra Dourada vai cair. Então me cuido, vou em frente, tomo rumo, vou à luta. Vila Isabel, o crime não é meu, se liga. É Gimura, se cuida, não me detenho com aqueles que têm a vida curta. No vilage tá tampado, sobe e desce a viatura. O tráfico cresce, ainda falta estrutura. Aqui na rua, perigo está à solta. Já de cristal e cristalino, crime tá escorrendo a boca. Ponto sua ali, o bicho é solto. Estupro no Veracruz, tá louco. Não tô sozinho na Vila Adélia. Expansão, eu tenho meus vizinhos. Cresci aqui, aprendendo a defender os meus amigos. Quanta guerra, Vila Souza, praça, peito aberto no meio dos tiros. Tem cabeça rolando na grama da justiça. Que história, morador do Colina Azul é a pista. Sua cabeça dentro da sacola, no novo fórum da cidade, meu irmão. Mais uma vez, sem dar a atenção. Muito comum, uma roda e uma multidão. Tiro, choro e decepção. Corpo sujo, privado, levado no rabecão. Parque Vale das Nações, Buriti, Sereno, Jardim, Veneza, Dom Poucos, Goiânia, Parque Sul, Garavelo, Nova Cidade, Garavelo, Parque, Garavelo Sul, CS1, uma sigla, Preto, Wallace, meu parceiro, número 1, morra na Cidade Sul, Independência, Mações, Mações, Paraíso, Papilão, Dinei, Rap do Bom, Terra, Terra Prometida, Vega, Jardim, não é o fim da vida, e nem o fim do mundo, tamo em casa, CL é nós, pedindo paz a todas as quebradas, Jardim Eldorado, bêbado, drogado, de cara no muro, político atira em si mesmo pra fraudar a eleição, chacina no Itaipu, morte e extorsão, rico aqui é vendedor de caixão, no outro lado da vida tem pai desesperado, filho drogado e filha prostituída, morre traficando por pensar que achou a saída, pra conquistar os sonhos distante de sua realidade sofrida, Don Quixote escreveu para o mundo, perder um bem é muito, perder um amigo é muito mais, mas perder a coragem é tudo, então coragem rapaz, as luzes da BR, não é fevereiro de carnaval, o bairro que tem nome de santa é o comércio sexual, MM, casa nova, reais, motéis, privês, bocas, bordéis, carro de luxo, alta sociedade, ricos fiéis do submundo, não é Europa, é o clima doido de país, criatório de loucos, marginais e meretriz, muita droga, muita lama, é o crime na paisagem da grande Goiânia, o parque de diversão dos dependentes bacanas, loucos e ganha pão de damas, madrugadas quentes, regada muita gente iludida, trajeto sul, é o fim pra sua vida, pra quem fica, seja bem-vindo, não é Sodoma nem Gomorra, aqui é Aparecida. Não é Gomorra nem Sodoma, não, não é Egito nem a Babilônia, aqui é Aparecida, Aparecida de Goiânia. Não é Gomorra nem Sodoma, não, não é Egito nem a Babilônia, aqui é Aparecida, Aparecida de Goiânia. É meu irmão, eu tenho fé no futuro, porque nesse presente momento tudo é mal, entendeu? Porque nós vivemos e moramos no território inimigo. Nós vivemos no mundo que é jaz do maligno. Mas eu creio na palavra de um homem que ele é vivo. Em Lucas 19, 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.